Espírito Santo, amado amigo, nunca estou só, estou contigo. O meu consolo vem de ti quando ouço tua voz me dizendo assim: a dor é passageira, não se deixe levar, não, porque eu estou contigo em qualquer situação. Espírito de vida, more em mim, eu te convido a reinar. Espírito de vida, move em mim algo que eu mesmo desconheço. Espírito de vida, sobre mim hoje. Espírito de vida, vem sobre mim hoje e sempre. Amigo, eu nunca estou só, estou contigo. O meu consolo vem de ti quando ouço tua voz me dizendo assim: a dor é passageira, não se deixe levar, não, porque eu estou contigo em qualquer situação. Espírito de vida, vem sobre mim hoje. Espírito de vida, vem sobre mim hoje e sempre. Em tua presença eu só quero ouvir tua voz, tua voz ecoando em mim, fazendo sentir o seu amor. Em tua presença eu só quero ouvir tua voz, tua voz ecoando em mim, me fazendo